ter sempre mais. Quando menos se espera, a nossa vida ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Parceiro, e a gente é só passageiro, precisa partir. Manda sabor açaí, o sabor mais gostoso do Brasil. Laia, laia, laia, laia, laia. Alô, garçom, ultimamente eu só tenho bebido. Já não sou mais aquele cara comprometido. Eu tô vivendo na festança e nunca durmo sozinho. Se toca o celular é uma gata me ligando, mas vou te confessar, cê pode até achar estranho. Eu trocaria essa vida só pra ter ela de novo. Eu trocaria esses momentos todos por um beijo dela. Felicidade mesmo só se for nos braços dela. Aquele amor gostoso e diferente eu só faço com ela. Eu trocaria esses momentos todos por um beijo dela. Felicidade mesmo só se for nos braços dela. Aquele amor gostoso e diferente eu só faço com ela. Eu só faço com ela. DJ Sidney Ferreira, mandando muito som pra você ouvir dançar. Banda 007. Garçom, traga logo uma cerveja aí pra mim. A noite tá só começando aqui. Hoje eu vou me embriagar até o amanhecer. Se toca o celular é uma gata me ligando, mas vou te confessar, cê pode até achar estranho. Eu trocaria essa vida só pra ter ela de novo. Eu trocaria esses momentos todos por um beijo dela. Felicidade mesmo só se for nos braços dela. Aquele amor gostoso e diferente eu só faço com ela. A primeira vez que te encontrei, fiquei pasma, esqueci de mim. Sem pensar, me apaixonei. Essa canção vem mostrar pra mim duas vidas, dois destinos, linhas cruzadas na paixão. Essa canção vem mostrar pra mim. Vem, vem cantar comigo essa linda canção. Ela é nossa história de amor, nossa história de amor, nossa história de amor. Vem, vem cantar comigo essa linda canção. Ela é nossa história de amor, nossa história de amor, nossa história de amor. Fogo à Rocha, o voo do sucesso. A primeira vez que te encontrei, fiquei pasma. De mim, sem pensar, me apaixonei. Me entrega, foi melhor pra mim. Duas vidas. Romeu, a voz que apaixona. É Sidney Ferreira. Meu amor, se a moça do café não demorasse tanto pra me dar o troco, se eu não tivesse discutido na calçada com aquele cara louco, pior que eu nem sou de rolo. Se eu não